podia contemplar. Eu sentia o calor do sol sem nunca ver ele se pôr. Eu ouvia a multidão, mas eu não via ninguém. Sou Bartimeu, esta é minha história. Esmolava à beira do caminho, mas este não era o meu fim. Pedi o nome dele, grite sem cessar. Grite o nome dele, que ele te ouvirá. Mas aconteceu que um dia eu ouvi como um trovão. Uma grande multidão que com braços de vitória cantava para alguém. Bendito é o que vem em nome do disse: o meu filho estava morto e ele ressuscitou. Eu não pude me conter.